Baú Sertanejo. É, fui mais um na sua vida. Pra você não importa como sou. Como uma bala em minha vida passou, mas deixo a marca de uma grande dor. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando só saudade no meu peito. Ainda invade a vontade de ter você só mais uma vez. Vou viver, vou viver tudo, tudo que tenho não vale você. Procuro uma forma ideal pra livrar desse mal, mas nada, nada me faz te esquecer. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando só saudade no meu peito. Ainda invade a vontade de ter você só mais uma vez. Se pra mim, aquela que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasci uma vida caminho do fim. Traz de volta esse amor, Senhor, está perto o meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Sertaneja. Na palminha da mão. Deus me deu a chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, mergulhar bem fundo. Já tomei leão, já brinquei na neve, China e Japão. Eu disse até breve, esse é meu país, sem comparação. Já tenho formado no coração, todo canto é lindo pra Natal. Abracei cantando de São Paulo ao Sul. Já chorei em Minas, na Montanha Azul. Esse é meu país, sem comparação. Já tenho formado do coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz. Flor do Cariri, peixe de Vitória, boi do Piauí. Namorar no Rio, viver carnaval. A mulher de bronze, lá do Pantanal. Esse é meu país, sem comparação. Já tenho formato no coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz. Baú Sertaneja. Meus olhos estão mergulhados num pranto que não tem mais fim. Isso aconteceu porque você foi embora. Eu fiz de tudo pra você ficar comigo. Quem sente amor não sabe ser amigo. E sem você o que eu faço agora? Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor. E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão. A minha vida sem você está tão fria. A nossa casa sempre tão vazia. Volte pra esquentar de vez meu coração. A minha vida deste jeito vai morrendo aos poucos. Ai, saudade, não dá pra segurar comigo tanto sofrimento. Me leva pra ficar com ela apenas um momento. Se não, essa paixão aí vai me deixar louco. Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor. E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão. Sem você está tão fria. A nossa taça sempre tão vazia. Volte pra esquentar de vez meu coração. Ai, saudade. Sem ela o meu coração agora está sofrendo. E sinto dentro do meu peito. E a minha vida deste jeito vai morrendo aos poucos. Ai, saudade, senão essa paixão ainda vai me deixar louco. João Paulo e Daniel, volume 5, Saudade, Goiás e Mais, com João Neto e Frederico também. Ainda ouvimos Luiz Cláudio e Juliano ao vivo. A música Só Mais Uma Vez, Se Deus Me Ouvisse, duas canções belíssimas. Pedaço de Minha Vida, Chitãozinho e Xororó. E ainda Franguinho na Panela, com César e Paulinho. Foram as primeiras de hoje, nosso Baú Sertanejo. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem Guilherme Santiago. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. De volta por aqui no Baú. Aqui você sabe, só tem modão, só coisa boa. Guilherme Santiago, a música Meia-Noite e Meia. Depois tem Jean Giovanni, Saudade Antiga. Passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado. Chorando largado. Eu volto pra casa de cabeça cheia. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Abri meu guarda-roupas e peguei um paletó. Há muito tempo eu não vestia. Quando pus a mão no bolso, pro passado retornei. Eu encontrei a sua fotografia. Assim toda amassada, pelo tempo desbotada, você que um dia foi meu grande amor. A solidão

Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração, vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Vamos quebrar tudo! Eu sou falado porque gosto da folia. Pra mim tudo é alegria, não existe a solidão. Não dou chance pra tristeza nem um segundo, pois já vou quebrando tudo numa baita animação. Onde tem festa e mulher eu tô no meio, com o copo sempre cheio, o limite é o chão. É nesse tempo que eu passo o ano inteiro, sou feliz, sou brasileiro e adoro essa nação. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos. Isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Isso aqui tá muito bom. Vamos quebrando a tristeza e a amargura. O que é bom não se mistura, o que é ruim pra mim não vem. Por isso vamos cantando no mesmo tom. Eu pego só o que é bom, pega lá você também. É proibido falar aqui na tristeza, só sonhar com a riqueza, ter dinheiro de montão. Quebrando tudo o que vale é alegria. Amanhã é outro dia, novo amor, nova paixão. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos. Tá muito bom. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Isso aqui tá muito bom. Pra mim não tem tempo ruim nem moleza. Me agarra cerveja quando estou curtindo um som, com pensamento pensando positivo, porque o negativo faz mal pro coração. Felicidade pra mim está sobrando, sempre, sempre estou amando, afastando a solidão. É nesse embalo que eu quebro o ano inteiro, de janeiro a janeiro estou sempre em ação. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos. Tá muito bom. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Isso aqui tá muito bom. Gilberto e Gilmar, vamos quebrar tudo. Ainda Milionário e Seu Zé Rico, volume 19, Paixão de um Homem. Saudade Antiga, Gian Giovanni. Começamos aí também com Meia Noite e Meia, Guilherme Santiago. A programação que você gosta de ouvir, você ouve aqui, Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Thank you.

faz mal e faz bem. É meu sal, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor, mas enfim tudo é paz. Sempre queremos mais, se a gente faz amor, é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Melhores, Baú Sertanejo. Onde anda você, minha vida? Endereço você não deixou. Andorinha fugindo do frio, bateu asas, voou. Por aqui quase tudo é saudade, nosso quarto, as noites de amor. Seu perfume espalhado no ar, não evaporou. Dê notícia, me escreve, me liga, sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o alô. Tenho medo que já me esqueceu, e outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu seu amor. Demais pra esquecer, não acabou. Me liga, te amo, te quero. demais esse amor. Tem notícia, me escreve, me liga. Sou o mesmo que você deixou, arrasado, sofrido e magoado, esperando um alô. Tenho medo que já me esqueceu, que outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu seu amor. Demais pra esquecer, não acabou. Me liga, te amo, te quero, te adoro. Foi demais esse amor. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Deixou de ser um jogo aberto. Em meu céu, há nuvens negras pelo luar, lágrimas caem do meu olhar. Não dá pra segurar. Acabou, feito uma tarde de verão, como quem sabe que a solidão. Sozinho, sem o seu abraço, sem o seu carinho, estou na pior. Agora eu sei que vou morrer de desejo, com a minha boca longe do seu beijo, estou na pior. Deixou de ter a mesma estrada. Sem você, falta um pedaço do meu coração. Falta um caminho, uma direção. Não dá pra caminhar. Acabou, estou perdendo seu olhar no meu. Seu carinho, estou na pior. Agora eu sei que vou morrer de desejo, com a minha boca longe do seu beijo. Estou na pior. Agora eu sei que vou ficar tão sozinho, sem o seu abraço, sem o seu carinho. dona pior. Com a minha boca longe do seu beijo, estou na pior. João Paulo e Daniel, fechou mais um bloco. Modão, hein? Estou na pior. Ainda Raí, Me Liga. Léo e Cristian, Sozinho na Madrugada. Remédio Veneno, Alan e Aladim, também conferimos por aqui. Olha, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Aguenta aí que daqui a pouquinho tem Chico Rei Paraná. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Essa é a sua rádio preferida, sempre as melhores músicas tocam por aqui em nosso Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, né? Comunicação do amigo Elbert Andrade, bom demais se fazer companhia. Agora tem Chico Rei Paraná, volume 6, só você. Depois tem Teodoro Sampaio, volume 11, Errado Sou Eu. Só você acabar meu tormento dizendo que me ama. Só você poderá dar fim nesta agonia e devolver a alegria que a vida reclama. A vida tornou-se sem sentido de repente. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quanto tempo esperando você voltar? Quanto tempo torcendo, querendo outra vez te abraçar. Sua atitude me fez compreender que não tem outra igual a você. E apesar do errado ser eu, você volta para os braços meus.

Sertaneja. Largado da vida, parece que eu ando distante de tudo. Não saio de casa nos fins de semana. Depois de você, outro amor não foi fundo. Parece que eu bebo, mas não faz efeito. Parece que eu grito, mas ninguém escuta. Alguém arrancou esse amor do meu peito. Eu vivo tentando não perder a luta. Por esse amor eu perdi o juízo, quebrei a cabeça. Por esse amor que me deu de presente bebo, mas não faz efeito. Parece que eu grito, mas ninguém escuta. Alguém arrancou esse amor do meu peito. Eu vivo tentando não perder. O sertanejo. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas e esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. A

conhecer assim. Foi na sombra de um pé de cedro que ela jurou pra mim. Bate, bate coração, vai batendo sem cessar, maltratando o peito amigo, já cansado de esperar. Bate, bate coração, vai batendo sem cessar, maltratando o peito amigo, já cansado de esperar. Baú Sertanejo. Foi quando ela disse: não te quero mais. Partimos errados, cada um pra um lado, em busca de paz. Palavra doída foi quando ela disse: não te quero mais. Pagamos tão caro, nem eu e nem ela vivemos em paz. Descaminhos, dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida, descaminhos. Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida, são becos do mundo, lugar dos andantes, lugar dos errantes, buscando saída. Sofremos calados, vivemos errados. São descaminhos da vida, caminhos. Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida, descaminhos. Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida, Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, ó meu bem? Pois então que chore agora. Fique aqui em seu quartinho,

Chico Rei Paraná, Volta Pra Mim, ainda a música do Valder e Misael, Onde a Saudade Mora, César e Paulinho, Descaminhos, e ainda Edson Hudson, a Mato Grossense. Fechou muito bem o nosso baú de hoje, quinta-feira, que tem memória e volta amanhã, na sexta-feira, com muito mais músicas. Um abraço aqui do amigo Elber Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.